9h49. E para falar a respeito deste IPTU 2014, eu estou na linha agora com o Ademar da Silva, ele que é secretário municipal da Fazenda aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia, doutor Ademar. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN de Foz do Iguaçu. Uma pergunta que de imediato vem com relação ao IPTU 2014 é a respeito de reajuste. Esse reajuste, ele é adequado ao percentual de inflação? É algo que acontece anualmente? Como é que é feito esse reajuste? É, exato. O nosso Código Tributário Municipal, a Lei Complementar 82 de 2003, ele estabelece que o reajuste do IPTU anualmente é feito com base no IGPM da Fundação Getúlio Vargas, né? Pegando o período de dezembro de um ano até novembro do ano seguinte. Então, nesse caso, nós estamos pegando a variação do IGPM de dezembro de 2012 a novembro de 2013, que deu um percentual nesse período de 5,61%. Sobre esse valor, né, nós aplicamos sobre o valor venal de todos os imóveis, né, linearmente, e aplicamos daí o percentual de acordo com o tipo de imóvel, se é urbano ou se é predial, né? Se é territorial ou se é predial, na verdade, né? E daí, nesse caso, já teria o valor para recolher do IPTU, né? E lembrando que nós temos até o dia 10 de março para pagamento à vista com desconto de 15%. Então, no caso, quem tiver já acumulado já os benefícios de 5% ao ano pagando em dia, teria o desconto acumulado de 30% mais os 15% do desconto à vista, né? Aí poderia chegar até 45% de desconto para pagamento à vista, né? E quem for parcelado, ele teria o direito, no caso, né, caso tenha o desconto progressivo, em até 30% de desconto sobre o valor do IPTU. Agora, há casos em que o reajuste no valor, o aumento no valor do IPTU 2014, na comparação com 2013, ele pode ser maior do que 5,6%, por exemplo, imóveis que passaram por ampliações, modificações, isso faz também com que o valor do imposto acabe aumentando? Sem dúvida alguma. Nós utilizamos como base de cálculo o valor venal do imóvel, né? Então, o valor venal do imóvel não é utilizado apenas o valor do terreno, ele é utilizado o valor do terreno, mas a construção, e de acordo com o tipo de construção, há um valor aplicado sobre essa construção. No final, nós vamos ter o valor venal total, que seria a parte do terreno mais a parte de construção, né? Então, caso quem tenha feito uma construção nova, que foi já lançada no sistema da Secretaria da Fazenda, e os que fizeram ampliação também, que houve um acréscimo no valor venal do imóvel, por óbvio que vai ter um reajuste superior ao índice inflacionário. Entretanto, houve também uma valorização no imóvel, né, em razão da ampliação ou da construção incluída no respectivo imóvel, né? Agora, vamos até colocar aqui para o ouvinte, porque é aquela história, né? Pagar imposto é algo que muitas pessoas não gostam, inclusive quando chega essa época do ano em que surge o IPTU, o IPVA, vários outros impostos. O IPTU para o cofre da Prefeitura Municipal, para o caixa da Prefeitura Municipal, qual é o peso e também qual a aplicação do IPTU em melhorias que o cidadão pode constatar ao longo do ano? Todo qualquer tributo que nós recebemos, principalmente a modalidade de impostos, automaticamente, 15% nós temos que aplicar na saúde e 25% obrigatoriamente na educação. Então, já de imediato, já existem esses dois benefícios. Nós não podemos aplicar menos do que esses índices anualmente na educação e na saúde, né? Então, tivemos uma série de problemas que foram vistos há pouco aí no Hospital Municipal, em razão da falta de verbas, apesar de ser destinado 15% diretamente dos impostos, ainda tivemos problema financeiro, né? E temos ainda na nosso estoque aqui da dívida para receber em torno de 200 milhões de reais. Então, se esses valores de IPTU e ISS, que são próprios, são dos impostos próprios da prefeitura, tivessem sido pagos, esse ano tivessem conseguido receber todo esse valor, certamente não haveria nenhum problema desse que enfrentamos esse ano no hospital municipal, a gente enfrentaria, teria tido esse problema. Então, é um benefício que vai retornar para a população em forma de serviço. O município não está aqui para economizar dinheiro, ele está aqui para receber o valor e fazer os serviços sociais, fazer os serviços para a comunidade, retornando todo esse valor aplicado em benefício para a população, né? Então, por óbvio, se houver um recebimento do valor total do IPTU, esse valor seria aplicado de uma forma ou de outra no próprio benefício da população. Né, em forma ou de escola, ou um melhor atendimento na saúde, compras de medicamentos, né, e uma série de outros benefícios que retornam para a população referente ao pagamento dos tributos. Apenas confirmando aqui ao ouvinte, a entrega do carnê do IPTU, o recebimento deste carnê, ele vai acontecer a partir de quando aproximadamente? Nós estamos fazendo a nossa projeção aqui, que a partir do início de fevereiro nós já conseguimos entregar esses carnês para o Correio, para que os Correios façam a entrega na residência dos contribuintes, né? Então, o Correio tem um contrato conosco que até o dia 28 de fevereiro eles teriam que estar com todos os carnês entregues, né? E os que não receberam na sua residência, ou por motivo de que houve alguma alteração no endereço do responsável e não foi encontrado, né, do responsável tributário, ou algum problema até no endereço que nós temos aqui na Secretaria da Fazenda, né, aí esses carnês retornam até o posto dos Correios aqui na Avenida Brasil, né, em frente ao Banco do Brasil, quase em frente ao Banco do Brasil, né, onde ali nós teremos uns servidores, né, da Secretaria da Fazenda que providenciarão a entrega desses carnês que ocorreram esse problema, e automaticamente faríamos uma atualização no endereço desses contribuintes, né? E até o dia 10 daí teríamos que entregar todos, né? E também no site daí da Secretaria da Fazenda, quem não conseguir tirar, entrando com o número da inscrição imobiliária no site, ele consegue tirar uma via do IPTU via site também. Conversei aqui na CBN com o secretário municipal da Fazenda de Foz do Iguaçu, Ademar da Silva. Doutor Ademar, muito obrigado pela participação aqui na Rádio que Toca Notícia. Por nada, por nada.